Eu acho que és a pessoa mais linda que eu já vi na vida. Miúda, acredita, a ti eu me rendo e rendo com as fotos que postas no Insta. Amor da minha vida, te apresentei a minha cota. Ela disse que és muito querida. Teu corpo me excita e em contrapartida tens mais a oferecer, és o que me cativa. Eu sou amigo das tuas amigas e tu simpatizas com todos os meus niggas. És bué divertida, me ativas do tipo sativa. Tô preso e não tenho saída, te vejo na ilha. Comigo maltejo uma filha, tu tens um sorriso que brilha. Minha felicidade tá contigo e às vezes encontro bem perto da tua virilha. Tu és uma princesa, a mais pura beleza. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Não sais da minha cabeça, o resto não interessa. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Tu és uma princesa, a mais pura beleza. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Não sais da minha cabeça, o resto não interessa. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Baby, listen. Tu sabes bem como me agradar. Não vejo mais ninguém no teu lugar. Em ti não tenho do que reclamar. Eu me venho quando vejo o teu olhar. Eu não tenho quase nada pra te dar, mas me empenho pro que falta não faltar. Meu desejo é te ver em pleno altar. E o teu beijo põe-me sempre a flutuar. Isso não é mentira pra te convencer. Ao teu lado eu quero ver o sol nascer. Teu amado é o que eu pretendo ser. Estar cortado a ti a te parecer. Eu olho pro tempo e noto que desde os remotos nós somos felizes. Eu anoto quase tudo que escuto e as melhores palavras são as que me dizes. Tu és uma princesa, a mais pura beleza. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Não sais da minha cabeça, o resto não interessa. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Tu és uma princesa, a mais pura beleza. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva. Não sais da minha cabeça, o resto não interessa. Pra onde fores me leva, girl, pra onde fores me leva.